Eu canto para o alto. Lua prateada, tão cheia de luz. É longa a estrada, ninguém me conduz. Por onde ela passa encanta alguém. Mas coisa que eu faça nunca me sai bem. Nunca me sai bem. Há sinais de vida, eu juro que sim. Oh lua perdida, espera por mim. Canto para o alto, bem forte e feliz. Nem sou deste mundo, sou homem raiz. Ai, ai, ai. Partida, prometo que sim. Oh lua perdida, não partas sem mim. Oh lua perdida, não fujas de mim. Oh lua perdida, não fujas sem mim. Sem nós. Sem nós. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oh lua perdida, não fujas de mim. Oh lua perdida, não fujas sem mim. Não fujas de mim. Canto para o alto, bem forte e feliz. Nem sou deste mundo, sou homem. Lá vou eu a caminho da lua. Nem sou deste mundo. Sou homem. Yeah. Thank you. Thank you. será